A temperatura é de 22 graus aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Estamos recebendo neste momento, aqui no estúdio, a visita do senador Álvaro Dias, ele que é do Podemos e também pré-candidato à presidência da República. Senador, bom dia. Bom dia, Guilherme. Uma satisfação estar em Foz do Iguaçu mais uma vez, né? É evidente, a nossa terra, sempre por aqui. Agora menos em razão desses compromissos. O Brasil é grande, né? São 208 milhões de habitantes. Temos que conversar com todos os brasileiros de todas as regiões. Então é evidente que o Paraná deve entender bem isso e a nossa presença aqui vai se tornando mais escassa em razão dos compromissos que temos que assumir em todos os estados do país. Mas é uma alegria estar de volta aqui e conversar com os ouvintes. Senador Álvaro Dias, que está aqui em Foz do Iguaçu hoje, cumprindo uma série de eventos. No comecinho da manhã agora, um dos eventos foi no Batalhão do Exército, aqui na cidade. Exatamente, estivemos com Costa Barros, que comanda o 34º Batalhão do Exército. Eu acho importante esta interação com o Exército Brasileiro, que é uma... as Forças Armadas. Instituição exemplar, porque tem uma credibilidade incrível. Às vezes eu brinco que o sonho de consumo dos políticos é ter a mesma credibilidade que possuem os militares no país hoje, né? E é verdade, nós temos que reavivar esse sentimento de patriotismo, né, que emergiu lá em Guararapes, e certamente essa relação da sociedade civil com os militares brasileiros é essencial para cada dia robustecer esse sentimento de civilidade e de patriotismo. Eu tenho feito algumas incursões, sim. Eu estive em Santa Maria durante um dia todo, conhecendo tudo que o Exército faz, de manhã à noite. Passei um dia presenciando todas as atividades. Ontem eu estive no Rio de Janeiro, no Clube da Aeronáutica, proferindo uma palestra para as três armas, para representantes oficiais, especialmente das três armas. E hoje fiz essa visita, e confesso até que foi pela primeira vez que eu visitei o 34º Batalhão aqui em Foz do Iguaçu. Inclusive... E vamos agora, daqui a pouquinho, às 10 horas, temos uma palestra para notários e registradores de todo o Brasil que se reúnem aqui em Foz do Iguaçu. Inclusive, até foi a primeira visita até hoje, mesmo no período em que foi governador, tudo a primeira visita. Exatamente, ao nem mesmo como governador eu estive no batalhão, no 34º Batalhão. Isso, deixando claro, né? Primeira visita ao batalhão, não a Foz batalhão. Do Iguaçu, porque o senador é presença habitual aqui. Em Foz do Iguaçu, centenas de milhares. Não sei se chega a milhares de vezes, né? Mas centenas, certamente, né? Agora, com relação aqui à cidade de Foz do Iguaçu, né? A gente acompanha que são várias as discussões envolvendo a nossa cidade, inclusive algumas discussões, algumas matérias de sua autoria, né? Que tramitaram lá no Congresso Nacional. Sim. Foz do Iguaçu merece até uma atenção especial pelo fato de ser uma das principais cidades aqui do Paraná, um dos principais destinos turísticos do país? Sem dúvida. Eu acho que o Foz do Iguaçu não é uma responsabilidade apenas dos que aqui moram, ou do prefeito, do vereador, do deputado, ou mesmo do governador. É uma responsabilidade do universo, porque é um patrimônio da humanidade. Eu encaro desta forma. Todos são responsáveis, governo federal, governo estadual, governo municipal, mas o mundo é responsável, porque aqui se preserva, e é necessário preservar, o meio ambiente de forma exemplar. E, obviamente, é preciso que políticas compensatórias sejam adotadas. É por essa razão, já que o município perde economicamente, aí está aí o Lago de Itaipu, está aí, obviamente, toda essa floresta do Parque Nacional, e nós temos que compensar a cidade com outras atividades, com políticas compensatórias. É por essa razão que eu tenho travado uma luta em favor do Fundo de Recuperação Econômica de Foz do Iguaçu, que seria instituído. Aliás, eu consegui a aprovação no Congresso, e à época o presidente Lula vetou, mas nós vamos voltar a esse tema sempre. Isso não vamos desistir, não é? A constituição de um fundo de recuperação econômica de Foz do Iguaçu, que teria participação, obviamente, de recursos públicos municipais, recursos públicos estaduais, mas recursos internacionais, inclusive, com atração de recursos, em nome da preservação ambiental. Certamente nós estaríamos dando um impulso extraordinário à cidade de Foz do Iguaçu e toda a região. E as outras questões que nós estamos focalizando ao longo do tempo, né, como a questão da exportação, né, que é um projeto meu que tramita já há algum tempo, né, está no Senado agora, se não me falha a memória, na Comissão de Assuntos Econômicos, né, que cria essa faixa de especial para investimentos econômicos, com, obviamente, abatimento de impostos, estímulo a investimentos, incentivos fiscais para investimentos na cidade, já que tem uma vocação para exportação em razão da sua posição geográfica, não é? Isso está lá, tramitando ainda, mais uma vez, já tentei em uma oportunidade, estamos tentando novamente, está atualmente na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. No programa de hoje, eu abri aqui o programa tratando, né, de alguns assuntos da política, inclusive com relação às questões como os benefícios, né, que muitas vezes ocupantes de cargos públicos acabam recebendo, a questão de foro privilegiado também. É um dos assuntos que certamente estará em discussão nessa eleição agora em 2018. Qual que é o seu posicionamento até com relação a essas posturas? Sem dúvida, esse tema é central. A autoridade pública, para ter credibilidade ao combater privilégios, precisa abrir mão dos seus, em primeiro lugar. Então é fácil o discurso. Certamente candidatos à presidência da República se apresentarão com promessas de que acabarão com os privilégios das autoridades. A primeira indagação é: você já abriu mão dos seus? Esta é a primeira indagação, porque todos os concorrentes estão na atividade pública há muito tempo. Não há nenhum que não esteja na atividade pública há bastante tempo. Então, eu preciso indagar. Você já abriu mão dos seus privilégios? Eu abro mão dos meus exatamente para ter autoridade de combater os privilégios das demais autoridades dos três poderes. Eu abro mão da aposentadoria de ex-governador. Até há poucos dias fizeram uma maldade dizendo que em determinado momento eu requeri essa aposentadoria. E o fiz em nome de duas entidades que pediram, fizeram um apelo, entidade de assistência social, para que eu requeresse e transferisse para essas entidades. Mas como a repercussão foi negativa, eu recuei desse propósito. E nunca recebi um centavo da aposentadoria de ex-governador, já são 27 anos, seriam cerca de 11 milhões de reais. Seriam cerca de 11 milhões de reais, se somássemos, e esses recursos ficaram nos cofres do governo do Paraná, e não na minha conta bancária. Há mais de 10 anos, eu abro mão do auxílio moradia e da verba indenizatória, 5.500 do auxílio moradia e 15 mil reais da verba indenizatória. São complementos ao salário, na realidade. Isso ocorre nos três poderes. Aqui está o desembargador Neiva, por exemplo, ex-desembargador. Ele sabe que no judiciário também essa é uma prática do auxílio moradia e outros penduricários que complementam o salário. Nós estamos vivendo um momento de grandes dificuldades no país, né? Crise econômica, desemprego, caos na saúde, na segurança pública. Temos que fazer reforma da Previdência. Mas é preciso começar no andar de cima, acabando com o privilégio das autoridades. E você citou um outro privilégio, que não é financeiro, mas é no campo criminal. O foro privilegiado. Esse é um privilégio das autoridades. Mais de 54 mil autoridades brasileiras se beneficiam desse foro privilegiado, que é o paraíso da impunidade. O meu projeto de 2013 foi aprovado no Senado agora, em maio do ano passado, está na Câmara desde junho. Acaba com o foro privilegiado das autoridades no país. E agora ele não pode ser votado, porque houve esse decreto de intervenção no Rio de Janeiro, e a Constituição impede que, quando há uma intervenção, se interrompe a tramitação de propostas que alteram a Constituição do país. Então nós estamos em compasso de espera, mas é inevitável acabarmos com o foro privilegiado se desejamos realmente inaugurar no país uma nova justiça onde todos seremos iguais perante a lei. Seu nome aparece cotado tanto para cargos aqui no estado do Paraná como também nacionais, no caso uma postulação à presidência da República. Isso já está definido, foi batido o martelo, Álvaro Dias, pré-candidato pelo Podemos à presidência? O que é importante na política é ter decisão. Essa de vai e volta, avança, recua, isso não faz bem a quem exerce atividade pública de liderança, né? Então, em julho do ano passado, houve essa decisão e ela é irrevogável. Não há recuo, não é? Eu acho que coragem é uma virtude essencial para quem faz política. As demais virtudes falecem quando há ausência desta que é a virtude da coragem. Então, vale a pena a coragem. Nós temos que enfrentar, é difícil, é, mas é necessário enfrentar. O Brasil está num momento dramático, está, e nós temos que contribuir para retirá-lo deste buraco. Quem tem noção exata do que está ocorrendo com o Brasil sabe das dificuldades. E é por essa razão que nós temos que evitar a reedição da tragédia que nós estamos vivendo. Se a população for infeliz na escolha, o Brasil vai continuar sangrando e o povo brasileiro vai continuar sofrendo. Nós temos 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. 15 milhões de brasileiros vivem com até 136 reais por mês. Isso é perverso, isso é cruel. Nós temos 100 milhões de pessoas que não têm saneamento básico, não têm acesso ao saneamento básico. Isso significa saúde. Saneamento básico é saúde. 35 milhões não têm sequer acesso à água tratada. Então nós estamos contaminando as famílias brasileiras porque os desgovernos do país nos levaram a esse caos administrativo e, sobretudo, caos que se avolumou em razão da corrupção, porque roubaram demais, roubaram de dia, de noite, com a mão direita, com a mão esquerda, não se cansaram de roubar. E hoje nós estamos aí assustados com as revelações dos crimes praticados, do assalto aos cofres públicos, né, desse rombo enorme que foi produzido pela corrupção no país, porque as providências não foram adotadas com o rigor necessário quando denúncias ocorreram, já que desde 2009, lá no Senado, eu vinha denunciando toda essa roubalheira que aconteceu no Brasil. Pois é, 2018, um ano crucial realmente para o brasileiro definir até o que é que ele espera, né, para o futuro do país, enfim, um dos cenários políticos mais divididos aqui no país. E vamos torcer aí para que aconteçam, né, definições por parte dos eleitores para dar esse princípio de mudança. Muito bem. Guilherme, obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que nesse pleito o Paraná é protagonista. Ele tem um candidato. Obviamente, sempre há uma sensação de traição quando alguém faz uma opção por um candidato que chega de longe, que nunca fez nada pelo Estado, que na verdade não conhece nada do Estado. Mas há aqueles que ainda preferem fazer esse tipo de opção, que não há como não colocar um carimbo de traição ao Estado, porque nós sempre reclamamos que desperdiçamos oportunidades porque o governo federal nos abandona. Nós produzimos muito, oferecemos muito ao Brasil e temos muito pouco na troca. Não há a contrapartida. Não há compensação pelo esforço paranaense a favor do progresso do país. Então agora o Estado tem uma oportunidade, o Estado tem um candidato, o Estado tem a possibilidade de chegar à presidência da República, é uma possibilidade real, não é uma ficção, não é uma utopia, é uma possibilidade real que o Estado tem de chegar à presidência. É por isso que nós estamos fazendo esse apelo pela unidade do Paraná em torno de um projeto paranaense para o Brasil. Um projeto que deu certo aqui no Estado. Nós terminamos o nosso mandato com 93% de aprovação e o Paraná pode levar para o país esse projeto de administração pública que certamente nós estamos vendo que o índice de 93% de aprovação é um índice inédito, inusitado. Isso tem algum significado. É, por isso nós imaginamos que esse modelo que se praticou aqui é um modelo que pode se praticar no Brasil. E é isso que nós estamos pretendendo. Por isso, a unidade do Paraná é fundamental para alicerçar um projeto nacional que pode ser bem sucedido nas eleições de outubro. Senador Álvaro Dias, que na sequência vai ali em direção, né, ao Hotel Mabu participar aí deste evento, né, com a participação de representantes de cartórios de todo o país aqui em Foz do Iguaçu. Eu agradeço, né, imensamente a presença do senador nessa passagem aqui pela RCI nesta manhã. Uma alegria e a minha gratidão a todo o povo de Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira, do Paraná, do Brasil, né, pelo carinho com que nos recebem em todas as partes do Brasil. É uma recepção sempre civilizada de todas as pessoas. Isso é muito bom. Um grande abraço e até uma outra oportunidade.